sua vida, mudar sua história. De uma vida sofrida pra uma cheia de glória. Tudo nessa terra é pra aprendizado. No meio da guerra surge um grande soldado que avança e milita. O bom combate que crê, acredita, faz sua parte, determina a fé, pratica o bem. Essa é a chave pra quem quer ir além, além desse céu e das muralhas. Deus é fiel e nunca falha. Levante as mãos quem crê no sobrenatural. Caminha na bênção e repreenda o mal. Na igreja, na rua, seja luz. A vitória é sua em nome de Jesus. Chega pra cá, vem se alegrar. Sua paz, sem olhar pra trás, segue em frente, fazendo a mente com o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que tá sempre com a gente em todo momento. Confie nele 100%, que ele te traz o livramento, te tira do sofrimento, te ajuda, te orienta. Sua alma alimenta, não se iluda, experimenta algo que é firmeza, que criou a natureza, que faz sua cabeça, que não te deixa na tristeza e nem te desanima. Chega pra cá pra rachar o coco em outro clima. Na levada do reggae, no rap, na rima. Chega pra cá, vem se alegrar. Abra seu coração e Deus vai te usar. Chega pra cá, vem, vem, vem e vem se alegrar. Abra seu coração e Deus vai te usar. A mão do Senhor te guiará. Se você der lugar, ele te usará de forma inexplicável. Ele faz o que pro homem não é viável. Age com poder, sinais maravilhosos.